Barra de São Francisco, mas eu sou um homem da zona rural. Não nasci na cidade, não cresci na cidade. Nasci e cresci numa fazenda onde trabalhei com meu pai com lavoura, o café com nylon, e também com gado, porque meu pai era vaqueiro e eu queria seguir os passos dele e tive o privilégio de assim fazê-lo, aprender a cavalgar, aprender a tirar leite, essas coisas que um homem do campo faz. Mas, na minha juventude, eu fui para Vitória, onde conheci minha esposa e nos casamos cedo, bem cedo, e Deus nos deu três filhos. Nós temos três filhos, uma moça com 24 anos, um rapaz com 19 anos e um menino, um rapazinho com 6 anos. Agora, à tarde, ele me ligou e queria saber que eu trabalhasse o imaginário dele para saber como que é aqui, o que estava acontecendo aqui, como que é a cidade, como que são as pessoas. E nós ficamos dialogando um pouco no telefone e depois eu não dei conta, não, né, de esclarecer todas as perguntas que ele tinha. Mas tem sido uma bênção estar aqui com vocês. Tive ontem o privilégio de falar para a mocidade, hoje de manhã, no culto pela manhã, participei da assembleia de um modo extraordinário, nunca tinha visto, né? E aqui o Renan está de parabéns, falei com o Renan que vou levar essa ideia para a nossa região, ele falou, olha, está disponível aí, pastor, é só comunicar, falar conosco, que a gente disponibiliza aí o aplicativo para as igrejas lá de Vitória, para que elas possam usar também. Tive um tempo precioso ontem com o conselho, hoje com o reverendo José Camar, com as filhas, uma tarde preciosa. E agora, neste momento precioso da parte de Deus, quando Deus nos dá a oportunidade de nos retornarmos aqui, quero partilhar com vocês a palavra do Senhor, que está na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2. Texto precioso da palavra de Deus, que tanto vem para nos alertar e, ao mesmo tempo, para nos consolar. Capítulo 2, versículo 1 e 2. É um texto que penso que é relativamente conhecido de todos nós, e eu quero lê-lo com você, mesmo assentado como vocês estão. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Louvado seja o Senhor nosso Deus por sua palavra bendita. Jesus Cristo, o advogado incomparável, é o tema que partilho com vocês desta mensagem, desse texto maravilhoso. Recebi um telefonema de uma pessoa próxima de mim, com a voz embargada, e dava para perceber que ela estava amedrontada. E ela disse: Fábio, eu preciso de um advogado, Fábio. Você conhece um advogado para me apresentar? Eu estou numa grande enrascada. Depois de ouvi-lo, falei: conheço sim. Conheço sim. E assim, procurei um advogado para que ele pudesse contar a história dele, porque ele estava amedrontado, porque o delegado havia convidado para que ele comparecesse à delegacia e prestasse um depoimento. Mas, diante da situação, e conhecedor ele mesmo dos atos dele, e sabendo que a lei poderia apanhá-lo e cumprir o seu papel, aquilo o amedrontou. E ele estava apavorado, chorando, um homem chorando, e diante daquela situação, quando então o apresentei ao advogado, e o advogado disse para ele como que se dá o processo numa questão como aquela dele, ele acalmou-se e compareceu à delegacia acompanhado de um advogado. Você já precisou de um advogado? Talvez você diga: não, nunca precisei. Você está precisando de um advogado? E talvez você diga: não, pastor, não estou precisando de um advogado. E talvez você esteja pensando nesta esfera horizontal. Você é uma boa pessoa, você não tem nenhuma pendência com a lei, você é um bom cidadão, você cumpre com os seus deveres. E, portanto, nessa esfera você realmente está certo. Se você está correto, se você vive uma vida correta, uma vida de modo justo, você realmente não tem e nem precisa de um advogado nessas circunstâncias. Mas eu quero te dizer que você precisa de um advogado, sim. E a necessidade que você tem, a necessidade que nós temos, tem a ver com a esfera vertical. A relação que nós temos com Deus faz com que tenhamos a necessidade de um advogado, mas não pode ser qualquer advogado. Precisa ser um advogado muitíssimo especial, que tenha competência, eficiência, mas que seja, ao mesmo tempo, eficaz naquilo que faz, para que obtenha êxito diante de Deus por você. E a premissa bíblica que faz com que cheguemos a essa conclusão de que todos nós precisamos de um advogado é a premissa bíblica que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, quando o texto diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, absolutamente todos, pequenos e grandes, não importa qual a etnia, não importa qual o status social, qual a cor da sua pele, todos nós precisamos de um advogado. Mas, além disso, nós precisamos, à luz da Bíblia, definir o que é pecado. E nesta mesma carta, no capítulo 3, no versículo 4, tem uma definição do que é pecado. O capítulo 3, versículo 4, diz assim: porque o pecado é a transgressão da lei. E daí, se nós formos para a síntese da lei moral, nos 10 mandamentos, você vai perceber que, num momento ou no outro, além de pecador por conta da herança que recebemos dos nossos primeiros pais, nós já violamos as leis de Deus, de alguma forma, num momento ou no outro. E é muito provável que hoje mesmo nós já violamos a lei de Deus, não conseguimos cumpri-la como deveríamos cumpri-la. Nós somos pecadores, nós violamos a lei de Deus, e violar a lei de Deus é uma ação ativa, é uma rebelião contra Deus, e uma vez que ela se dá contra Deus, ela é uma forma de nós transgredirmos a lei de Deus. Nós somos pecadores. Nós precisamos de um advogado. E esse advogado, de acordo com o texto que nós lemos, chama-se Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, ele é o justo. E ele, sim, tem aquelas prerrogativas que falei. Ele, sim, executa a sua função com eficiência. Ele tem as prerrogativas legais de tal forma que faz com que ele alcance êxito diante de Deus em nosso favor. Nós precisamos de um advogado, meus amados irmãos. E não pode ser qualquer advogado, tem que ser o melhor advogado. Mas pensando nessa verdade sobre a pessoa de Jesus Cristo como advogado incomparável, eu preciso te dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele, caso você entenda a sua real condição diante de Deus, a sua situação diante de Deus, de que tudo quanto você faz, de tudo quanto você pensa que não está de acordo com Deus, é maligno, é vil, e Deus não tolera o pecado, porque os olhos de Deus são puros e ele não pode ver a maldade, eu preciso dizer para você que, nesta relação em que nos acheguemos a Cristo, para que ele seja o nosso advogado eficiente e singular, eu preciso te dizer que Cristo não aceita parcerias. É importante dizer isso. Porque você certamente já viu nos telejornais que, quando alguma pessoa no contexto social brasileiro, pessoas de posse de dinheiro, que comete algum delito, essa pessoa procura contratar uma equipe de advogados. Ela quer certificar e se cercar de todos os lados para que ela consiga êxito. Cristo, porém, não aceita parcerias. Você não pode dizer: não, eu quero e eu preciso do Senhor Jesus Cristo para ser meu advogado, mas eu preciso dele, preciso de Cicrano, Beltrano. Cristo não aceita. Ele só aceita ser o seu advogado se ele for o seu advogado de modo exclusivo. Você vai ter que contar exclusivamente com ele, descansar nele. entregar a sua causa a Ele, a sua vida é preciso ser deixada nas mãos dEle, para que Ele se aproxime de Deus e advogue em seu favor, para que você obtenha da parte de Deus o favor, como nós cantamos, um favor do céu. É preciso que você tenha Jesus como seu advogado. Essa carta do apóstolo João é uma carta que tem uma preciosidade com a forma como ele instrui a igreja, porque João, ele trabalha e coloca lado a lado a ética do evangelho e a graça do outro lado. Lado a lado, João vai trabalhando essas duas verdades para mostrar o seguinte, que uma pessoa que se aproxima de Deus, que recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela tem responsabilidade diante de Deus. E a isso chamamos de ética, desse novo estilo de vida, dessa nova conduta, deste novo modo de agir, de viver, de pensar. João, portanto, ele tem uma preocupação de deixar e fazer com que os seus leitores, a igreja para a qual ele está escrevendo, ela tenha ciência da responsabilidade social que ela tem como representante de Deus, como filho de Deus, como filha de Deus. Ela precisa velar pela verdade bíblica, de representar o caráter de Deus, a santidade de Deus, para que as pessoas conheçam a Deus pelo meio, pelo modo como nós vivemos. Daí, meus irmãos, nós vamos perceber que essa responsabilidade recai sobre nós, o povo da nova dispensação. E talvez a igreja evangélica brasileira é uma igreja que não causa tanto impacto na realidade social, porque ela vive de modo contraditório. Embora ela professe uma coisa, mas ela vive no seu dia a dia de modo completamente diferente daquilo que ela diz crer. E João vem e trabalha essas verdades falando da ética do evangelho. Que o evangelho que nos alcançou é a graça de Deus, mas ele tem uma ética, nos oferece e nos dá um novo estilo de vida. E que nós precisamos atentar para essa verdade. Mas João coloca em paralelo a graça de Deus. Se por um lado nós somos advertidos, somos confrontados, somos alertados quanto à questão do pecado, por outro lado, ele é pastor, João é pastor, ele consola os seus filhinhos. Ele precisa falar da graça de Deus para que os seus filhinhos descansem na verdade gloriosa do Evangelho de Jesus Cristo. Vejam vocês, no capítulo 3, como que João coloca essa mesma verdade da ética e da graça, do consolo e da responsabilidade. E depois nós vamos voltar para o capítulo 2. Só para você perceber, eu estou pensando esta porção, só para você perceber, e depois, caso você queira, leia esta carta para você ver como que João vai trabalhando essas verdades, falando da responsabilidade que temos no mundo e, ao mesmo tempo, consolando o nosso coração. No capítulo 3, portanto, tem uma verdade belíssima desses dois conceitos, dessas duas verdades. Quando ele diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Meus irmãos, olha, que coisa extraordinária. E, de fato, somos filhos de Deus. João tem um modo enfático de falar as verdades de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Amados, João volta a falar do mesmo assunto. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então vai dizer, olha, vejam o grande amor de Deus. E este amor de Deus fez com que vocês se tornassem filhos de Deus. Não depois, agora mesmo, vocês já são filhos de Deus. Embora vocês ainda não são aquilo que serão, entretanto, vocês não são mais aquilo que eram. Vocês são filhos de Deus agora. Só que aí João trabalha o princípio da ética, da responsabilidade, da santidade. Olha o versículo 3, quando ele diz assim, e a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Vejam que no versículo 2, João trabalha, termina dizendo assim: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. João está dizendo o seguinte: olha, vocês já são filhos de Deus. Vocês ainda não são aquilo que serão. Mas quando ele se manifestar, vocês serão como ele. Vocês o verão. Agora, João pega e trabalha o seguinte: olha, quem tem a esperança da volta de Cristo, quem é filho de Deus e aguarda a sua volta gloriosa, o encontro glorioso, extraordinário com Cristo, quando então seremos transformados e teremos o corpo semelhante ao corpo da sua glória, João vai dizer assim: pessoa que tem essa esperança precisa se purificar. Precisa viver uma vida santa. Notem, portanto, que João trabalha essas verdades. Ele trabalha a graça, nos falando do amor de Deus, nos falando que nós já somos filhos de Deus, e ao mesmo tempo falando: olha, quem tem esperança da volta gloriosa de Jesus precisa viver de acordo com essa esperança. Precisa viver de acordo com aquele que nós estamos aguardando, que é santo. E aí, essa mesma verdade João já havia trabalhado no capítulo 2 que nós lemos, e aí nós vamos então extrairmos lições, verdades desse texto do capítulo 2. Vejam, portanto, que no capítulo 2 essas verdades aparecem, primeiro a ética, depois a graça, e João traz duas cláusulas aqui. Duas cláusulas. A primeira cláusula é uma cláusula proibitiva que tem a ver com a ética. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Interessante compreender o porquê João está falando isso com a igreja para a qual ele está escrevendo. E por que essa mensagem é oportuna, relevante para as nossas vidas, para os nossos dias hoje? Muito provavelmente, havia uma influência de algumas pessoas, de alguns falsos mestres, com uma mentalidade que não era dirigida pela verdade bíblica, mas pela visão, a mentalidade grega, pelo pensamento filosófico grego, que nós chamamos do gnosticismo. E o que o gnosticismo ensinava? Dentre outras coisas, dizia o seguinte: olha, um crente pode viver pecando, porque quando você peca com o corpo, e o corpo é a matéria será destruída, e no resultado final, quem será salvo mesmo? É o Espírito. Então, tudo que você fizer por meio do corpo, você não deve se preocupar, porque o corpo não presta para nada. É dentro desse contexto que João vem e ataca, desconstrói este falso ensino, porque este falso ensino vai atacar algumas verdades bíblicas. Vai questionar aquilo que Deus criou, a matéria, vai dizer que a matéria não presta. E, sobretudo, este falso ensino vai atacar a doutrina da encarnação de Cristo. Esses falsos mestres não conseguiam conciliar a verdade de que o Filho Eterno de Deus se fez homem, que foi tocado, que era tangível, que podia ser abraçado. E, portanto, quando eles entram na igreja sorrateiramente, porque eles são sorrateiros, eles têm cara e linguagem religiosa e cara de piedade, começam a capturar a mentalidade dos crentes, querendo fazer com que os crentes vivam de um modo contraditório com o caráter de Deus. E João vem, portanto, e fala: negativo, meus filhinhos, vocês não podem pecar. Na verdade, vocês estão proibidos de pecar. Vocês não devem pecar. Vocês devem se esforçar o quanto for possível, usando todos os meios que Deus colocou à nossa disposição para não pecarmos contra Deus. E por quê, irmãos? Porque quando Deus nos comprou com o sangue precioso do seu Filho, não comprou o nosso espírito, nos comprou de modo integral. Comprou o nosso corpo e comprou também o nosso espírito. De sorte que o corpo tem valor na redenção para Deus. Se não fosse assim, não seria dito que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo. Este corpo que vai perdendo vigor, esse corpo que adoece, esse corpo será ressuscitado e será transformado pelo poder do Senhor. Então João vem e diz: olha, meus filhinhos, não pequem. Vocês estão proibidos de pecar. Por quê, irmãos? Além disso, por conta da natureza de Deus, da essência de quem Deus é. Veja no capítulo 1, versículo de número 5, ele diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Como que um filho de Deus, como que uma filha de Deus, que foi alcançado pelo evangelho da luz, que foi alcançado pelo Deus que é luz em essência e natureza, que é santo, totalmente santo, cuja santidade causou pavor em Isaías, a ponto de ele pensar que seria morto. Como que nós vamos viver pecando contra Deus? Nós que para o mundo morremos. João vem e diz: meus filhinhos, vocês não podem pecar. Deus é luz, Deus é essencialmente luz, vocês não podem viver de modo contraditório, porque pecar é agredir a santidade de Deus, meus irmãos. Nós precisamos atentar para essa verdade, a verdade da santificação, a verdade da obediência que o Evangelho reivindica de todos nós. Às vezes nossos filhos pensam que é difícil ser crente hoje. Sempre foi difícil ser crente, nunca foi fácil. Difícil mesmo era nos dias dos apóstolos, que professar o Senhorio de Jesus era colocar a cabeça a prêmio. Hoje é fácil. Qual é a perseguição que temos? Ideológica, né? Ideológica tem, isso tem. Os nossos filhos que estão na faculdade sabem muito bem disso. Há uma perseguição ideológica ferrenha. Mas qualquer um de nós podemos sair aqui em Brasília, chegar numa praça, abrir a Bíblia, pregar, o máximo que vai acontecer é alguém passar e falar: o fanático, doido, olha lá. O máximo que pode acontecer. Claro que no passado irmãos nossos presbiterianos foram apedrejados, foram mortos. Igrejas presbiterianas foram queimadas já nesse país. Mas não é a situação mais hoje, pelo menos que eu saiba. Mas João vem e diz: olha, vocês não podem pecar. Vocês estão proibidos de pecar. Essa é a primeira cláusula que João traz. A segunda cláusula é a cláusula da possibilidade. João é pastor, João é gente como a gente. A possibilidade de pecar não era uma coisa distante de João. Ele conhecia isso, ele é da mesma natureza que nós, formado como nós, da mesma essência. Então vejam que antes ele adverte o povo, pastoralmente, de modo enfático, de modo firme e seguro, falando com seus filhinhos, alertando os seus filhinhos quanto à nocividade do pecado, e aí ele traz essa cláusula da possibilidade. Existe a possibilidade de pecar. Oh, meus irmãos, tantas vezes gememos como Paulo, dizendo: o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço, miserável homem que sou. Tantas vezes, quando cantamos um cântico como o que nós cantamos aqui hoje: Senhor, se tu olhares para dentro de mim, se formos olhados a par do Filho de Deus, nós estaríamos perdidos. Então João fala: olha, meus filhinhos, vocês estão proibidos de pecar, mas se todavia alguém pecar, saiba de uma coisa, lembre-se de uma coisa: temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo. Qual a prerrogativa dele? Ele é o justo. Daí nós percebemos o porquê Jesus é o advogado incomparável. Ele é o advogado incomparável por conta do status que ele tem. Ele está junto ao Pai. Ele está sentado à direita do Pai. E só ele goza desse status. Só ele tem esse privilégio. Imagine a cena extraordinária quando Estevão, sendo apedrejado diante daquela hostilidade por conta do Evangelho, e ele ergue os olhos e ele vê o Filho de Deus se levantando de pé ao lado de Deus o Pai. Ele está ali o tempo todo. E está ali por conta da pessoa que ele é Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que ele é o Salvador, aquele que se fez homem para nos redimir, Ele também é o Filho eterno de Deus. Ele é Deus como Deus Pai. Por isso ele é incomparável. Mas ele é incomparável ainda por conta do seu caráter. Ele é o justo. Não há nada que depõe contra o Senhor Jesus Cristo. Não há uma mancha sequer, uma brecha sequer para que alguém possa comentar alguma coisa contra, de modo negativo, contra o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Ninguém tem, ninguém pode apontar o dedo. Porque ele viveu de modo reto, de modo santo. Ele cumpriu e viveu de acordo, de modo integral, com a lei de Deus. Por isso, ele tem as prerrogativas legais para ser o nosso advogado incomparável. Por conta do seu status, por conta da pessoa que ele é e por conta do seu caráter, ele é o justo. E essa verdade, portanto, enseja uma doutrina bíblica. A doutrina do sacerdócio de Cristo, que mostra que o Senhor Jesus Cristo, após ser assunto aos céus, estando à direita de Deus o Pai, ele continua exercendo o seu sacerdócio. Se não, vejamos na carta aos Hebreus, um texto que lança luz, que nos ajuda a entender esta verdade gloriosa. Veja comigo no capítulo 7, abra sua Bíblia, por gentileza. A partir do versículo 23, acompanhe, para que você perceba, para que essa palavra entre no seu coração, encontre lugar e permaneça para sempre com você. Diz assim: ora, falando dos sacerdócios, ou do sacerdócio levítico, né? Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número. Por que são feitos em maior número? Porque são impedidos pela morte de continuar. Então tinha uma tribo inteira, a tribo de Levi. Lembra disso? E o que a morte fazia? Impedia de que aquele sacerdócio prosseguisse, fosse perene. A morte tombava todos eles. Por quê? Porque eram pessoas como eu e você. Este, no entanto, porque continua para sempre. Tem o seu sacerdócio o quê? Imutável. Os outros eram tombados pela morte. Este não pode, circunstancialmente, ele morreu, mas venceu a morte. Por isso, olha só que coisa espetacular, por isso também pode o quê? Salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, olha só, vivendo sempre para interceder por eles. Lembra qual é o verbo que tem lá em João? Temos a ideia de continuidade, temos o tempo todo. Com efeito, versículo 26, com efeito nos convinha um sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, aqueles que eram tombados pela morte tinham as mesmas necessidades do povo, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui quem? O Filho perfeito para sempre. A palavra filho aqui no grego é o huios, que traz a ideia da mesma essência, da mesma natureza. Foi por conta desta palavra quando o Senhor Jesus Cristo falou assim: só porque eu disse que sou filho de Deus, vocês querem me apedrejar? Não, por quais obras vocês querem me apedrejar? E eles então dizem assim: porque você fez a ti mesmo Deus. Quando? Quando Jesus tinha falado: eu sou filho de Deus. Os judeus entendiam perfeitamente que Cristo era divino, era Deus. Mas, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o seu sacerdote, o seu sumo sacerdote, o seu advogado, intercede por você dia e noite. Você não deve pecar, mas se pecar, você não pode esquecer quem é o seu advogado. Essa mesma verdade é trabalhada pelo apóstolo Paulo no capítulo 8, quando ele diz assim: quem os condenará? Lembra disso? É Cristo Jesus, quem morreu e ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vejam que para Cristo ser o nosso advogado, o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, para interceder em nosso favor, e ele o faz perenemente diante do Pai, ele precisou morrer. Ele levou sobre si os nossos pecados, mas ele ressurgiu de entre os mortos para nos justificar, e, portanto, agora ele pode interceder por nós, porque a morte não pode vencê-lo. Isso é extraordinário. Isso é consolador, porque se por um outro lado Deus fala assim: Fábio, você não deve pecar, meu filho, você tem que viver uma vida santa. Às vezes, infelizmente, eu falho, e tantas vezes falho. O que me consola nessas horas é saber que a graça de Deus não desistiu de mim, que eu tenho uma pessoa que está interessada em mim, que intercede por mim, que ora a Deus por mim, que pede ao Pai por mim. Mas João, vamos voltar lá para João. João quer assegurar os seus irmãos, as suas ovelhas, de que eles podem se aquietar, porque eles têm um advogado incomparável. Por que Cristo é um advogado incomparável? Porque ele é o nosso advogado, ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo, justo, mas por conta daquilo que está no versículo 2, que diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A conjunção no grego aqui, e, poderia ser traduzida também por além disso. E eu gosto mais dessa, eu acho que dá mais força. Filhinhos meus, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo junto. Além disso, se não bastasse o que ele é, quem ele é, ele também foi o sacrifício oferecido a Deus. Ele foi a propiciação. E o conceito propiciação nos remete a um conceito que é peculiar do Antigo Testamento. Nos remete ao propiciatório. Você deve se lembrar que quando Moisés está recebendo as instruções para construir a tenda, o tabernáculo, lá no Santo dos Santos ficava o propiciatório, uma barra de ouro, de metal precioso, e que simbolizava o tribunal de Deus instalado na terra. É onde o pecador, o infrator, tinha que comparecer diante de Deus por meio da representação de quem? Do sumo sacerdote. Mas antes dele entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, o que é que ele tinha que fazer? Primeiro, imolar o animal, o cordeiro, sem defeito, sem mácula. Oferecer sacrifício por si mesmo, porque era pecador. E depois amarrava-se uma corda na perna dele e ele adentrava. Imagina você, esse homem, adentrando ali para deparar-se com a glória de Deus, com a presença de Deus. Imagine você deixar de cumprir um item da lei. Você acha que ele entrava confortavelmente lá? Eu imagino que as pernas dos nossos irmãos tremiam, porque poderia ser fulminado. Mas ele adentrava com o sangue do sacrifício. E quando ele vai se aproximando, então, do propiciatório, de longe ele começa a borrifar gotículas de sangue sobre o propiciatório, o tribunal, o encontro do infrator com o Deus Santo, do réu com o Deus justo e puro de olhos. E aquele sangue, então, da propiciação do animal que foi imolado, era para aplacar a ira de Deus, para que os pecadores que estavam lá do lado de fora, com expectativas, pensando, será que ele vai sair de dentro? Porque sair de lá de dentro era sinal de que alcançou o favor de Deus, o perdão de Deus. Imagina todos os irmãos da Assembleia, os homens aguardando que aquele homem saísse de lá de dentro. E então ele borrifava as gotículas de sangue, aspergia, e Deus se tornava favorável ao povo. Meus irmãos, aqui não foi um cordeiro. Aqui foi o cordeiro, sim, mas o cordeiro santo de Deus, aquele que João falou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui foi o filho de Deus que foi para a cruz, a propiciação nossa foi na cruz. Foi lá na cruz que o nosso Salvador aplacou a ira do Pai, quando o Pai, então, manifestou a sua ira e o seu furor sobre o Filho, por mim e por você. Na cruz, Deus não poupou o seu próprio Filho, aquele de quem ele havia dito, este é o meu Filho amado, agora Deus o desampara. Lá estava sendo realizado o que João chama aqui. Além disso, ele é a nossa propiciação, é o nosso advogado, mas também foi o sacrifício. Não somente pelos nossos próprios pecados, referindo-se à comunidade local para a qual ele estava referindo, e aí ele amplia usando uma linguagem que muitos interpretam equivocadamente, quando ele fala não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, mostrando a amplitude da igreja representada no mundo. E aí nós temos um princípio básico que nós, na hermenêutica, que a Bíblia interpreta a Escritura. Quando se tira isolado, aí a pessoa começa a pensar que Cristo morreu por todo mundo, e isso não é verdade. Ele morreu pelos seus. Ele amou e os amou até o fim. Então, lá na cruz, meus irmãos, os cravos penetrando na pele, nos ossos, na carne do nosso Salvador, ele estava fazendo a propiciação para aplacar a Deus e para que os nossos pecados fossem definitivamente removidos. Por quê? Porque o sacrifício do Antigo Testamento, conquanto importantes, apontando para uma realidade superior que haveria de acontecer, diz a Bíblia, na mesma carta aos Hebreus, que eles encobriam o pecado. Mas o sangue de Cristo não encobre, ele remove o pecado e nos torna propícios a Deus. Quando Deus olha para você, ele te vê no filho dele. Quando Deus olha para você, Deus lembra que o filho dele está intercedendo por você o tempo todo. Quando Deus olha para você, Deus jamais se esquece de que o filho dele foi pendurado na cruz do Calvário. E lá ele conquistou para nós a redenção eterna. Então vejam, portanto, que João trabalha essas verdades falando da ética e falando da graça, alertando os crentes do modo como eles devem viver, mas, ao mesmo tempo, consolando o coração dos crentes. Porque, se falar só da lei o tempo todo, o crente vira legalista, e a gente vira judeu, né? Aquela seita judaizante, os fariseus. Lei, lei, lei, lei. Então, João tem essa maestria pastoral de falar da importância e do valor da lei para a nossa vida, para nos conduzir e para moldar a nossa conduta diante de Deus e na representação que temos no mundo. Mas também ele está preocupado em consolar os seus irmãos. Chama a sua atenção para a gente fazer a doutrina do texto novamente, olhando para aquilo que Hebreus lança à luz de um modo especial. Vejam vocês em Hebreus capítulo, desta feita, capítulo 9, versículo 23 a 26. Que preciosidade. Não sei quantos de vocês já fizeram uma leitura detida da carta aos Hebreus, é uma preciosidade, uma riqueza extraordinária. Capítulo 9, 23 a 26, diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Veja só, fazendo o contraste daquilo que eu falei com vocês lá do propiciatório do Santo dos Santos, quando os filhos ou os membros da tribo de Levi entravam. Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes lá, lembra? De quando em quando tinha que aparecer. Como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas. Marque isso aí na sua Bíblia, ó, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Quando Cristo realizou e fez propiciação por nós, o que, é que ele fez com o pecado? Ele aniquilou, ele destruiu o pecado. Aquilo que fazia separação entre nós e o Senhor, nosso Deus, não existe mais, irmãos. Você só pode adentrar a presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Cristo consagrou pela sua morte. Todos nós agora temos livre acesso ao Senhor porque Cristo exterminou, destruiu por meio do seu sacrifício o pecado que nos separava de Deus. Oh, meus irmãos, como essa verdade precisa ser escutada pelo nosso povo, o povo brasileiro. Quanta gente carregando o fardo pesado da culpa. Quanta gente ainda não ouviu o Evangelho da Graça, que traz essa preciosidade, que mostra para nós, irmãos, e aqui é importante entender isso, que mostra para nós que a força do que Cristo faz e fez por nós, sendo advogado, não está na retórica, nem na oratória, Heitor, conquanto ele seja intercessor, está nas marcas dos cravos, eu morri por ele. Eu morri por ela. Pai, eis aqui, Pai, as marcas dos cravos. Eu levei os pecados dele. A força da função daquilo que Cristo realiza em nosso favor está no seu sacrifício, que foi feito de uma vez por todas. Não há mais necessidade de fazer nenhum sacrifício. Foi único, exclusivo e eficaz. Ora, meus irmãos, se isso não consola o seu coração, se isso não alivia o seu fardo pesado da culpa, não tem mais nada que pode. Você pode procurar terapeuta, você pode ir no psicólogo, não tem nada contra, mas você não vai resolver. Só há uma coisa que pode resolver. É a graça de Deus, é o conhecimento de que o sacrifício de Cristo, de que o sangue de Cristo remove as nossas culpas. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Por conta do que Jesus realizou por nós. Mas eu preciso concluir que tem um segundo tempo ainda. Tem um segundo tempo ainda. E eu quero concluir elencando aqui umas três lições para a nossa vida contra esse texto. A primeira, meu irmão, minha irmã, você que foi alcançada pelo Evangelho da Graça, não viva na prática do pecado. Fuja do pecado. Se você quer ser um instrumento útil na mão de Deus, diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, você precisa se purificar dos erros. Se você quer ser um vaso de bênção nas mãos de Deus na nossa geração, fuja do pecado, leve a sério o pecado, trate seriamente com o pecado. Você está proibido, à luz da palavra de Deus, de pecar. Viva uma vida santa, uma vida como um verdadeiro filho de Deus. Para que as pessoas conheçam o Senhor Jesus Cristo a partir do seu testemunho. Você não precisa colocar uma placa acima da sua cabeça, uns letreiros dizendo, eu sou crente. O seu estilo de vida deve testificar que você é cristão, é filho de Deus. Viva de acordo com aquilo que você professa, com aquilo que você crê. João está dizendo, meus filhinhos, não pequem. Vocês estão tomando conhecimento da verdade, João está dizendo. E, portanto, vocês não podem viver de modo contraditório. Mas João é pastor. Existe a possibilidade de pecar, e João fala, então, olha, mas se vocês pecarem, se porventura vocês pecarem, Lembre-se que nós temos um advogado. Um maravilhoso advogado. Um incomparável advogado. Ele advoga a nossa causa não porque nós somos inocentes, não. Ele sabe que nós devemos mesmo. Ele sabe que nós tínhamos culpa mesmo. Mas quando pela fé nós o aceitamos e o recebemos como Senhor da nossa vida, ele se torna o nosso advogado, sem cobrar nenhum honorário. É tudo pela graça. A única coisa que ele quer de você é que você creia o tempo todo. Em toda e qualquer situação, você deve confiar nele. Terceiro. Talvez você tenha vivido até hoje como se Deus não existisse. Talvez você pense que o estilo de vida que você está levando não tem nada a ver. E assim mesmo, afinal de contas, todo mundo vive assim, todo mundo faz. Todo mundo fala. É o estilo de vida da minha geração, dos meus contemporâneos. Eu quero te dizer que você é pecador, você precisa de um advogado. Eu quero te dizer que Deus está furioso com você. Deus está irado com você. Aquele evangelismo que às vezes nós usamos e às vezes nós ouvimos, Deus te ama, sorria, como câmera de elevador de condomínio. Não caia nessa, não. Deus, se você não está em Cristo, Deus está irado com você. E se você comparecer diante dele sem ter o filho dele como advogado, você está perdido. Deus não hesitará em te mandar para o inferno. Pode ser que você esteja na igreja já há muito tempo, mas até agora não tem Cristo como seu advogado. Não se iluda. Não se engane. Você precisa de um advogado, você é pecador. E se você tê-lo como seu advogado, você pode descansar e dormir em paz. Porque quando chegar o momento de comparecer diante do Supremo Juiz, você não precisa do que temer. Sabe por quê? Porque o texto, ao mesmo tempo que ele diz, temos advogado junto ao Pai, o conceito advogado, que é parácleton, aquele mesmo conceito que fala da vinda do Espírito Santo de Deus, eu enviarei o outro consolador, o Paráclito. Este conceito pode ser traduzido de modo literal o seguinte: chamado para o lado de. É aquele que vem para estar em nosso lado. E isso me fez entender por que aquela pessoa que me ligou, amedrontada e chorosa, quando o advogado chegou e o acompanhou até a delegacia, ele acalmou-se. Por quê? Porque tinha uma pessoa ali que ele entendia, ao menos psicologicamente, de que tinha um amparo, de que teria segurança, de que ele não iria para detrás das grades. Quem tem o Senhor Jesus Cristo não precisa ter medo de comparecer diante do juiz, porque ele cumpriu a lei em nosso lugar. Ele resolveu a nossa pendência. E, portanto, ele intercede por nós o tempo todo. Eu quero convidar você a ficar em pé para orarmos. Vou pedir ao Heitor e ore em seu favor. Quem sabe essa é a noite da decisão da sua vida. Quem sabe você retorne para a sua casa falando: olha, eu entendi agora, Cristo é o meu advogado. Eu não preciso de mais ninguém, vou dormir.